Sr. Presidente, há também uma proposta para a Assembleia que vem, portanto, no seguimento da limpeza dos prédios, em que realmente achamos que as datas são muito curtas e as cobras assim, senhor, foram duplicadas. O PSD pretende que o prazo é curto para a realização da referida limpeza, atendendo a situação dos conselhos de ferros pelos incêndios detectados pelos incêndios 15 e 16 de outubro de 2017, e ainda nos encontramos corretos de construção de casas, empresas, etc. Propomos que se solicite ao Governo o alargamento desta data de 15 de maio e que as câmaras municipais tenham até 30 de junho para poderem substituir-se aos proprietários da limpeza do estabelecimento. Visto que o não cumprimento destas ações de limpeza são passíveis de aplicação de coimas, poderão ir dos 150 euros aos 5 mil euros, no caso de pessoas singulares, de 800 euros a 60 mil euros, no caso de pessoas coletivas. Devemos que o Governo venha, de algum modo, a aplicar as supramencionadas provas como receita e não como propósito de evitar os incêndios.